Olá, ouvintes. Desculpa o barulho, eu tô gravando direto no meu carro. Eu tô indo pra casa do Suede agora, ele me ligou, falou que alguma coisa relacionada a um telefonema do Eric, não sei. Parece que ele escutou um barulho... Ai, maldita lombada! Parece que ele escutou um barulho de tiro e depois o telefone ficou mudo, aparentemente. Eu não sei ao certo o que aconteceu. Mas torçam pra que nada de mal tenha acontecido com ele. E eu espero que em breve tudo isso se normalize, porque a gente está preocupado também. Então, fiquem aí com o podcast que a gente gravou um tempinho atrás. A gente ia soltar mais pra frente, mas desculpa, eu não tô conseguindo nem falar direito. Tô meio nervoso. Então, é isso aí, galera. Falou e até o próximo. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado da Podosfera. E hoje nós temos um tema bom. Só posso medonho dizer que você não deve escutar esse podcast à noite. Pelado. Sozinho. E principalmente se você acordar às 3h33, não escute esse podcast. Mas vamos lá. Antes de começar esse podcast, vamos pedir dinheiro pra vocês avaliarem. Pedir dinheiro pra vocês avaliarem? Não, eu não falei dinheiro. Podia, né? Pode voltar aí, eu garanto. Você tá bem de voltar e se fuder, né? Não. Vamos pedir dinheiro pra vocês. Opa, o editor querendo me ferrar. Agora, reescutando, eu percebo que talvez a confusão dele tenha sido no pedir para vocês, que eu dei uma prolongada no pedir para vocês, mas mesmo assim, vamos lembrar que pedir para vocês é muito diferente de pedir dinheiro para vocês. Pedir dinheiro para vocês, quando a gente fala pedir dinheiro para vocês, existe uma trava entre o pedir dinheiro. Por quê? Porque são ambas palavras que terminam com... uma termina com consoante, a outra começa com consoante. É impossível juntar as duas coisas, então é impossível que o animal que faz a limpeza desse podcast tenha escutado pedir dinheiro quando eu falei pedir para vocês. Então, antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem esse podcast no iTunes. Deem 5 estrelinhas, 5 membros decepados por algum psicopata maluco pra gente lá, que vai ser bonito, vai ser legal, vai ser 5 elegante. 5 corvos. E eu acho que a gente tem que dar alguns recados. Pessoas, estamos no fim do mês de outubro. Correto? Tomara. Sim. E a promoção O Que Aconteceu com Lost Man está acabando. Novembro será o último mês para você que ainda não enviou o seu e-mail para participar da promoção O Que Aconteceu com Lost Man. Suede, explique a mecânica dessa promoção. A mecânica é o seguinte, senhores. Vocês irão entrar na aba de navegação. Não, primeiro vocês irão ouvir quem não ouviu. Não, mas calma. Primeiro precisa acessar o site para ouvir. Ou não. Se ele assina o feed, pá. Primeiramente, vocês vão acessar o Locomotiva 26. Assistir o episódio 7, né? Passageiro. Porque é muito vídeo aquilo lá. Vocês vão ouvir o episódio 7, o sexto passageiro. Tem gente nessa altura do campeonato que ainda não ouviu? Talvez. Porra. Se a pessoa está chegando agora. Exato. A obrigação dela é escutar tudo. Como tivemos aí um tempo atrás, e-mails do Fernando Teodoro e da outra menina, que eu desculpa, Andressa, não lembro o seu nome, Andressa. Então, as pessoas chegam. Estão chegando. E elas têm que ficar informadas sobre o que está acontecendo. Então, você que está ouvindo agora, faça um maratona. Não, mas antes, ouça o podcast número de, não 16, sei, é o sexto passageiro. 11, procure por aí. Por o sexto passageiro. É o 12. O 12. 13. Ah, nada, é que 12, esses, porque o do retorno foi 12.5. Esses episódios especiais, eles não têm numeração, na verdade. Isso é uma cagada. Por isso, vocês vão ver que o nosso feed, a numeração é um pouco menor do que o tanto de podcasts reais. Exato. E não que os outros podcasts sejam imaginários. Exato. Podem ser fantasmas. Sim. Podem mas deixa eu só corrigir um negócio que você falou. falou, Suede. Corrige. Você não necessariamente precisa acessar o site. Você que chegou ao Locomocast agora pode assinar no seu feed, em seu celular, em qualquer agregador de podcast, que estaremos lá. Não, mas acessa sim, dá page view pra gente. É, dá page view. É, e tem bastante principalmente agora legal. Que estamos monetizando a parada. Exato, e tem bastante coisa legal lá. Então, se você ainda não ouviu o Sexto Passageiro, ouça e você vai ver que algo aconteceu de errado. Senhor Mr. Lostman não está mais conosco. Senhor Mister. É tipo senhor. Senhor Lostman não está mais conosco. E nós não sabemos por quê. Conosco? Conosco. Mas é conosco, você falou? Não, conosco é forma, a sintaxe separada. Ah, você vai falar pra mim que existe conosco. Não, existe com nós. Então não fala conosco. Mas eu falei conosco. É, tudo bem, vai lá. Satanás. Não. Eu irritei ele. Mano, que tá enrolando. Você que ainda não ouviu o Sexto Passageiro, ouça e você vai ver que Lossman não está mais conosco, beleza? E nós não sabemos o que aconteceu, quem sabe é você, e é você que vai nos mandar um e-mail. Na verdade, o que a gente sabe é que ele foi fazer um pepizinho e sumiu. E sumiu. Exato. E daí a gente correu atrás dos malucos lá, pá, uma cabana e tal. E tinha muita treta lá. É. O Lost passou por Jundiaí pelado. O Lost passou por Jundiaí pelado. Aparece nos sonhos eróticos do Eric. Aí o que, que eu vou te falar? Aí o que, que eu vou te falar? Horríveis. Nós também não sabemos o que nós vimos naquela cabana. Exato. Não sei, tivemos um lapso de memória e esquecemos tudo. Quem sabe vocês vomitaram exatamente porque tava o Lost pelado lá dentro. Exato. Então, quem sabe de tudo isso são vocês, ouvintes. E o que, que vocês fazem pra participar da promoção? Escreva-nos um e-mail, pode ser na aba do site, pode ser no contato@locomotiva26.com.br com o que aconteceu com o Lost, uma história de pelo menos 5 linhas. O que aconteceu com o Lost? Na verdade, resuminho, uma historinha. Depois da que o Homem Concha mandou, depois da história que o Homem Concha mandou, ele mandou roteirizado com as falas e tudo mais. Olha. Claro que vocês não precisam fazer isso, é apenas um capricho da parte dele, foi legal, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas é legal caprichar porque quem vai, as histórias ganhadoras serão 3 e serão as mais engenhosas, as mais criativas. O que vai acontecer nesse ranking de 3? Primeiro, segundo e terceiro lugar vão ganhar prêmios, a coleção inteira do HQ, o disco da Vega, o novo disco, né? Novo disco da banda Vega. Não, é o último disco que eles lançaram. O último disco da banda Vega, uma caneca exclusiva personalizada pra cada um dos 3. O primeiro vai ganhar uma camiseta também. Sim, personalizada também. Personalizada também. E o primeiro também vai ganhar um algo a mais que vai ser sua história novelada como desfecho porém, do acontecido. Aí é que tá, teremos que conversar com o primeiro lugar pra fazer as adaptações necessárias. Sim, o contexto será toda a história criada, porém a gente vai, né, dar aquela simetria. Exatamente. Bom, além disso, estamos com mais alguma coisa também, não é? Eu acho que estamos... eu acho que eu tô com câncer. Não, mentira, eu não tô com câncer. Eu acho que estamos à procura de pessoas. Pessoas? Que tipo de pessoas estamos People. À procura? Ah, pode ser gay, pode ser mulher, apesar que mulher pode ser gay, pode ser trans. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser travesti, pra fazer que orgia escreva... com esquete de montão. Exato. Pode ser o negão da piroca. Pode. Se você se encaixa nesse parâmetro de ser humano, que eu acho que se você... Se você é um ser humano? Se você é um ser humano e você ou não, escreve... porque aí seria preconceito com os extraterrestres. Caraca, se você é um extraterrestre, isso chegou pra você em sinal metacósmico e vocês... E você escreve sobre algum assunto interessante que da acha terra. Da Terra, algum assunto da Terra, ou não também. É que na Terra a gente tem como comprovar a veracidade, lá fora não. Certo. Se você escreve de maneira interessante um assunto também interessante que você acha que encaixe nos nossos conteúdos do site, você pode ser um novo colunista. E se você é uma garota, um trans, você pode ser a nossa nova garota gamer. Garota gamer. Basta ter acompanhado os consoles, gostar de jogar já uma porrada de jogos e saber falar sobre eles num discurso interessante para agradar os públicos. E eu acho que os recados que a gente tinha é isso aí, né? É isso aí. Ok. Vamos lá. Eu sou Rafael Tanicho e o terror do brasileiro é ter que escutar funk de alguma forma durante o dia, todos os dias, de uma maneira direta ou indireta. Justo. Não. Esse é o Suede, gente. Esse é o Suede, vamos pular a apresentação dele, porque a primeira parte do podcast já vai ser foda. Olá, seres providos de carbono. Rápido, por favor, viu? Até agora ele tá falando, não, porque... Olá, seres providos então. De carbono. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Lord, please, help my poor soul. Bom, eu sou o Eric e... Pengro Magna Cthulhu Rilegu Naga Fatagan. Olha, me lembrou o dialeto de cobra do Suede. Na verdade, isso é só uma frase que foi feita numa língua que não é pronunciável por traqueias humanas, por isso é... As apresentações estão cumpridas hoje, okay. Eu sou o Pedro Tanish, foi lançada uma versão digital do catálogo dos monstros de Lovecraft, ele chama Tinder. Muito bom. E com essas informações muito sensuais, roda a vinheta. Bom, como vocês puderam perceber por nossas apresentações, hoje a parada fica séria. Hoje o bagulho fica louco. Hoje vocês vão aguentar o Suede molhado o episódio inteiro. Hoje o Suede estará se masturbando durante o podcast. E olha que não é o podcast pornô, mas... Vamos lá. Separamos esse finzinho do mês de outubro para fazer algo homenageando o Dia das Bruxas, o Halloween. Mas, portanto... especificadamente o terror. Si. Sim. Especificadamente sim. Especificadamente. Foda. Especificamente. Depois eu não posso zoar ele, né? Especificamente. Desculpa. É empolgação. Então, hoje nós separamos um tema bacana. Um tema divertido. Na verdade, o tema que a gente separou hoje engloba tudo o que envolve... Então, é claro que não dá pra ter tudo nesse podcast, mas a gente separou talvez a essência daquilo que causa um estranhamento ou, sei lá, sensações bizarras nas pessoas. E vamos lá, eu gostaria de começar com... Vai, Suede, se liberta, vai. O cara que um dia já foi gótico. Com muito orgulho. Gótico Lolita, né? Vai ter algumas fotos dele no post. Fica à vontade, fica à vontade. É gótico ou emo? Então, né? Gótico, gótico. O gótico hoje em dia é meio emo, né? É, hoje em dia o emo se chama de gótico. Gótico, mas não é. Então, não, na verdade, hoje é tudo como que fala? Viado. É. É que assim, eu vejo o gótico como um transbordar de sentimentos e tudo mais. Só que são sentimentos que acaba, negativos. Sim, mas acaba de uma certa maneira se assemelhando ao emo nessa questão do transbordar os sentimentos. Só que é que não, tá, o emo vem depois. Mas o gótico chorava pra caralho também. Talvez não... Não. Não em é lágrimas, assim. Mas em sangue, em coisas públicas. Eram chorões produtivos. Sim, sim, sim. O emo é um chorão que não faz porra nenhuma. Mas aí, Suede. Basicamente. Senhor. Explane um pouquinho aí sobre o goticismo. O goticismo está no topo da pauta justamente porque sem essa base gótica não haveria... não digo que não haveria porque o homem cria tudo, mas foi a base, a sementinha do terror qual conhecemos hoje. Mas o Suede, não é Deus que cria tudo? Não, curto e grosso. Fala isso pra sua namorada, né? Paciência, eu falo. Ela é curta e grossa. Isso é verdade. Então deixa eu explicar o porquê. A galera tava querendo tirar o goticismo da pauta, o gótico. Porque a gente previa também, por um lado, que o Suede ia ficar meio pau no cu nesse momento, né? Não é. Ó, é que entendo... Gente, metade do podcast vai ser só isso e só o Suede falando. Então... Não é. Pulem essa parte. Até o minuto 72,5. Exato. Ó, teve uma época lá atrás, no século 17, onde os dinamarqueses e os suecos, eles brigavam pelo direito à publicação das Edas antigas, que é, entenda-se, Antiga Eda, Nova Eda, como a Bíblia nórdica, digamos assim, bem a grossa maneira, que é onde estavam aquelas lendas Beowulf e tudo mais, que englobava o contexto heróico dos nórdicos. Beleza. Com a queda do Império Romano e a invasão dos godos, essa cultura foi fortemente implantada principalmente na Inglaterra. E aí levou-se a todo o costume de castelos, de arquitetura, de pinturas, e junto com isso, perante essas lendas trazidas das Edas Antigas, maldições, coisas ocultas, e daí foi surgindo a cultura gótica, por isso. E daí a semente do terror na literatura e na cultura do momento até os dias de hoje. Certo, e quando a gente fala sobre terror, o que estamos querendo dizer com terror? Terror. Até pra diferenciar aí pro ouvinte, a diferença entre terror, horror e Suspense. Hoje em dia o que a gente mais vê é suspense. Sim. Dificilmente você vê um filme de terror ou horror. Sim. Eu fiz uma definição de terror aqui, ó. Terror é a reação evidente do medo causada no ser humano por aversão a algum esperado ou a estranheza abstrata do inesperado. E também o contato com o desconhecido duvidoso. É aquilo que aterroriza a pessoa. É aquilo que aterroriza a pessoa. Não necessariamente algo feio, não necessariamente algo que vai dar susto. Aí seria o horror já. Você ter horror a algo que você viu. É aquela coisa que te dá asco, que te deixa... É, por exemplo, um filme que tem muita gente morta. Isso seria o apelo do horror. Sangue. E hoje em dia o que mais tem é suspense, que é aquela apreensão do que vai acontecer. Exato. Só isso. Exato. Então, pessoal, aí continuando um pouquinho o goticismo antes de deixar o pessoal falar, o que que aconteceu? A influência dessas maldições na cultura deu início à literatura gótica no século XVIII. A primeira obra de 1764 foi O Castelo de Otranto. E aí abriu a literatura gótica junto com o terror que a gente conhece hoje, porque no Castelo de Otranto tinha tudo que a gente vê hoje de comum em alguns contos, porque tinha manuscrito escondido, tinha armadura que se mexe sozinha, mão que surge do nada, então todas essas coisas fantasmas, incluindo o castelo. Mas o que que acontece? O goticismo é diretamente ligado a castelos, ruínas, igrejas, florestas, e tem aqueles personagens melodramáticos, donzelas, cavaleiros. Só queria fazer uma intervenção aí. Claro. Já que você falou que não vai deixar a gente falar por enquanto, eu estou te interrompendo. Desculpa. O que aconteceu com o Castelo de Otranto? Sim. Era uma época meio complicada. Sim, certo? Com muito medo da Revolução Francesa. Então a publicação dele seria meio complicada. Quem publicou ele? Foi Horace Walpole. Horace Walpole. E aí o que aconteceu? Pra dar um miguezão, o cara publicou como um romance. Só que assim, é um romance com alguns elementos sobrenaturais, né? Ao invés de colocar o realismo que tinha muito presente nas obras da época, ele substituía esses elementos clichês, digamos assim, por elementos sobrenaturais. Exato. E daí deu uma merda com essa primeira publicação. E depois ele relançou usando um pseudônimo, porque o povo ficou meio em choque, Sim. Tá ligado? O povo ficou, meu, que merda é essa? O que o cara tá querendo fazer? O cara tá querendo que as pessoas se matem e tal. E aí, tipo, aí o bagulho ficou louco. Só sei que essa é uma obra que influenciou. Na verdade, foi o ponto de start de todas as obras posteriores que viriam, como Edgar Allan Poe, Mary Shelley e tudo mais. É que assim, no caso, mesmo antes do Walpole lançar o Castelo de Otranto, o termo gótico já era conhecido desde Shakespeare. Sim. Então, mas é que a gente tinha muito disso em outros tipos de arte. Sim, então era muito confuso. A ideia de gótico era muito confuso, porque vinha de um nacionalismo, daquela coisa arcaica inglesa, da revolução, Só que entra um outro ponto. Esses outros tipos de arte, você tem uma livre interpretação. Sim. Quando passou pra escrita, aí o buraco foi mais embaixo. Sim. Porque você tava interpretando da maneira que o cara colocava ali pra você interpretar, digamos assim. Exato. Pode continuar. Não, ótimo, valeu. Mas aí, beleza. Então, tava ligado a literatura gótica, o goticismo, ele estava ligado a várias coisas. O arcadismo inglês, o ocultismo, o medo de sociedades secretas, nacionalismo conservador, o medo da Revolução Francesa, aquela nostalgia do mundo feudal. Mas aí com a literatura mesmo, como você falou, a gente nota uma grande parte de coisas ligadas ao terror e ao medo. Daí a gente entra no terror da literatura. Teve aquela, digamos assim, aquela certa resistência do público. Sim. Para com esse tipo de arte. Eles não esperavam, eles não estavam acostumados com porque, essas coisas. Tipo, uma música, às vezes, causa um determinado tipo de sentimento em alguém que não causa em outros. Sim. Quando você parte pra leitura, a parada fica mais séria, porque o Horace, ele pegou elementos que eram em comum, digamos assim, com o que as pessoas tinham por medo. Exato. Dentro delas. Exato. Foi uma invenção, digamos assim. Sim. As pessoas, elas podiam ter medo do ambiente, mas não pensavam na armadura sair andando. Exatamente, exatamente. Isso foi massa pra caramba. Foi um grande marco. Hoje a gente tem até filme do Ed Murphy, assim, né? Nossa, que é. Grandes influências. Claro. Mas vamos lá, você quer falar do seu queridinho? Calma. Ah, não. Você quer falar mais de goticismo? Não, só quero dar passagem até aí. Ah, então tudo bem. Porque aí o que acontece? Só tem um século de distância, mas vamos lá. Porque aí o que acontece? Chegou em 1786. 1906, o William Beckford, que era um aristocrata. Aristocrata, né? Que era um aristocrata. É um aristocatra? Aristocrata. Não estraga o cast. Quebramos a música que o Suede queria. Não estraga o cast. Porque ele era um aristocrata e ele começou a incrementar outras coisas. Ô, Suede, fala de novo. Ele era um aristocrata. Sobe. Ele era um aristocrata. Agora saiu, desculpa. E ele começou a incrementar nesse mundo gótico, nesse mundo de terror, a luxúria e essa coisa da carne da mulher em evidência. Ui. E aí em 1700 e lá por volta de 1790, 1823, eu não lembro direito. É uma distância, né? Só 50 anos de diferença. Não, é porque é o ano que ela morreu, digamos assim. Eu não sei quando que ela começou a publicar, não lembro. Que é a Anne Ward Radcliffe, que ela começou trazendo o que hoje gerou o Crepúsculo, por exemplo, que é aquela coisa dentro do gótico, dentro do terror, a coisa romântica, a coisa sentimental. Tanto que foi daí o que deu origem ao Drácula de Bram Stoker e a entrevista com o vampiro você ter colocado como deu origem a Crepúsculo. Isso é foda. O que hoje gerou Crepúsculo é um fogo no cu, putice. Exato. E vontade de, sei lá, sodomia, né? Porque a mina podia ter os dois caras ali, sabe? Tem isso. Mas também, antes de ir pro cara que teria passe livre no teu ânus hoje em dia. Ainda tem mais 5 nomes aqui. Ainda tem passe livre. Só vou dar o estilo aqui, calma aí. Rápido, já tô acabando. Era de se prever, né? Aí seguiram o legado dela, o senhor Sir Walter Scott, Lord Byron com a Divina Comédia, Charles Maturin, Charlotte Brontë. E aí, em 1818, a primeira publicação de Jane Austen começa a traçar o gótico, o terror menos fantasioso, que é aquela coisa mais o terror real. Mais humano. Pessoas, mais humano. Pode falar, Pedro. Nessa mesma época do final que você contou, lá pra 1815, houve um evento na Europa e na Ásia que mudou a história do terror, que foi a erupção do Monte Tambora. Sim. Que era um vulcão que se encontrava numa ilha da Indonésia e ele cobriu a Europa inteira, na verdade todo o hemisfério norte, de cinzas, e não houve luz solar direta durante um ano. Foi essa história que vários autores ficaram... Eu tô falando a história, caralho. Não, mas... Espera contar. Só fazer uma pergunta pra você, Pedro. Você quer dizer que não teve interferência de luz urbana, então? Urbana sim. Natural, não. E foi aí que normalmente, algumas pessoas iam passar o verão na casa do Lord Byron. Sim. E como não houve verão, eles não tinham o que aproveitar. Então eles se enfiaram na casa e começaram a escrever. Uma dessas pessoas foi Mary Shelley. Na época ela ainda era solteira, Mary Goldwyn. E ela escreveu lá a famosa história do monstro de Frankenstein. Não, Bram Stoker não tava lá. Não sei. Um pouquinho antes de 1815, em 1800, só jogando assim como curiosidade, porque também faz parte dessa história, o Marquês de Sade, conhece? Sim, sim. Que gerou... Ele tem umas histórias legais, hein, cara? Não, o cara é gente boa pra caralho. Gente boa. Ele que originou a palavra sadomasoquismo. Ele originou o DR Ele originou o DR. Ele também tava nesse movimento gótico. E só uma curiosidade que eu acho legal sobre o Marquês de Sade, que ele foi preso numa masmorra e o último conto dele escreveu com a própria merda na parede. Que bosta de história. Eu fico imaginando o cara que redigiu. Ele não redigiu, ele fez litografia, ele colou papel na parede e tirou depois. Não, mas mesmo assim, depois ele teve que... E aí veio a Mary Shelley, 1815, você falou? Foi a erupção 1818, né, a publicação. Aí depois veio J.Q. and Mary Hyde, depois já Mary segui... Mary Hyde, não. Mr. Hyde, desculpa. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. A famosa história, o médico e o monstro, cara. Sim, é o médico e o monstro. Que até hoje é usado como base em muitas histórias. Pica-pau, por exemplo. O pica-pau. Pra jola. Não, também. Pra essa galera que acompanha os shows da Broadway e tal. Até hoje, em cartaz, existe Jekyll and Hyde. Médico e monstro. É. Massa. H.G. Wells e, em 1897, Bram Stoker chega com Drácula. Foda. Mas o Suede... Oi. O Drácula, ele saiu no sol e brilhava? Não, de forma alguma. Ele... se apaixonava por humanos e não queria morder eles? Não, de forma alguma. Ele se apaixonava por humanos exatamente porque ele queria morder. Então, sim. E ele evitava matar lobisomens, por exemplo? Não, de forma alguma. Então tá, só pra saber. Tem nada. Ele engravidava humanos? Até porque é um tanto quanto... Eu sempre parei pra pensar na anatomia da parada, né? O cara tá morto faz sei lá quanto tempo e consegue engravidar alguém. Mas tudo bem, é tudo tanto, fantasia. Tanto é porra que... louca. Exatamente. Tanto abraço, que... Jéssica. Tanto que nas histórias de vampiro original, desde do Bram Stoker, tanto depois do Nosferatu, tinha a antiga crença que se um vampiro passasse a noite com uma virgem, no outro dia ele morreria. Com o nascer do sol. Então ele com não dormia. Com o cantar do sol. Com o cantar do galo no nascer do sol. Até eu morria com o cantar do sol. Porra, eu ficava... É tipo aquele sol do Teletubbies, né? É. Nossa. Não, uma coisa que pouca gente sabe, se o vampiro bebe sangue de uma pessoa morta, ele morre. Sim. O Drácula não morria no sol, né? Ele só perdia os poderes. Ele fica puto, fraco. Né? Tem vampiro que fica puto, tem vampiro vira pedra, tem vampiro... Antônio Bandeira. São as várias, sim. Mas você apontou pra gente, por que você agora vai entrar no seu queridinho? Né? Só pra saber agora se agora é mais monopólio de microfone do Swed. Só mais um pouquinho, gente. Ah, autista. Século XVIII, chega. Deixa eu tirar uma foto disso, peraí. Eu vou lá no carro pegar o pendrive. Século XVIII, chega o grande mestre senhor Edgar Allan Poe. Em 1845, ele tem seu primeiro... Vou colocar várias legendas. Conto de vocês sucesso. Querem dar um rolê? Bora, eu acho que eu vou pedir um x-tudo. É, vamos pegar alguma coisa pra comer, vai. Então, em 1845, ele lançou seu primeiro grande poema de sucesso, que foi O Corvo. O senhor Poe, que assim, nessa parte a gente falou que ia falar um pouquinho sobre os preferidos, né? O senhor Poe. A gente ia fazer breves comentários. Breves comentários. Porque se um dia a gente resolve fazer um podcast dos mestres do terror, fudeu. Tá por quê? Bom. A gente porque deixa... o Suede resolveu contar desde a infância até a morte de um filho da puta. Não, a gente deixa esse lazarento de fora. É. Não, acabou. Pronto, ó. O senhor Poe é foda. Pronto, falei. Um breve... Não. Um breve comentário aqui, certo, então. O Poe, ele merece destaque porque além do terror em si que ele pegou da vanguarda gótica, ele começou a trabalhar em casos policiais junto com o terror, então saiu da vertente clássica do goticismo para dar uma nova visão pro terror em si. Além de ter trabalhado com criptografia, ele era na verdade um grande charlatão que ganhava vida escrevendo, teve uma infância meio fugida aí. Vida toda dele foi fugida. De qual autor que não foi, né? É, exato. Na verdade, uma coisa que é de se observar que os autores mais antigos, a maioria deles, eles tinham a vida fodida e usavam isso como inspiração pra escrever, né? Sim, assim como todo mundo que escreve utiliza os seus maiores problemas pra escrever sobre certas coisas. Quem gosta de Poe, quem leu coisas deles... Declama aí alguma coisa do Poe. Não declama não, vamos pro próximo. Não, continua falando do Edgar Allan Poe. Eu vou buscar o pendrive no carro pra pegar o podcast que vai ser editado aí ainda. Pega um churro pra mim. Pra quem gosta dos contos do Poe... Ele foi mesmo? Que bosta. Vê aí Berenice, vê a... Ai, caramba, esqueci o nome dela. A Leonor, que são as mulheres que realmente ele perdeu na vida dele. Ele só coloca outros nomes, mas tudo que ele escreveu realmente foi bem baseado na vida dele. Bom, então o grande ponto do Poe é realmente que ele partiu pra outras áreas. Romance policial, envolvendo terror, envolvendo mistério. Muita coisa que depois foi comprovado pela física que é impossível, mas um dos últimos contos dele abrangia uma nova teoria da criação que partiu totalmente para outro ramo fora do terror, mas que merece destaque também. Ok. E dá um adendo que até hoje ninguém sabe por que ele morreu. Exato. As últimas frases dele, a última frase dele, se vocês quiserem ouvir, foi a minha introdução. Então tá bom, né? Século XIX, Mary Shelley. Espera, Rafael. São os grandes destaques. Na verdade, Mary Shelley é século XVIII ainda, né? Final do XVIII, XIX. 1811, 1800 e alguma coisa. Não, é 19, tá certo. Acabou. Século XIX, Tani, Mary Shelley. Então, Suede, eu queria te perguntar perguntar um negócio. Sobre o goticismo. Diga. Por que vocês usam batom? Na verdade, a cultura atual, digamos assim, a cultura contemporânea do gótico sobre o maquiar-se é trazer as sombras, evidente. E assim, o batom preto... Trabalhar até tarde, deixar a olheira, não... Não, acontece isso também, não, pô. Por que que maquia a orelha? A orelha. A orelha? A olheira. Cara, porque é o visual, é o amor à morte, é aquela afinidade com as sombras, com as trevas, entendeu? Se tivesse tanta afinidade assim com a morte, por exemplo, já não tomaria banho, deixaria o cabelo desgrenhado, geralmente é o cabelinho, né, certinho. Eu falar de Ana Varney Cantodea. Quer dizer que o suede é gótico hoje? Diz ele. Não, eu não sou gótico hoje, eu tive minha época. Se hoje você tivesse que se rotular, você colocaria em que rótulo? Se hoje tivesse que me rotular... New Gothic. Não, eu tô mais pro lado do Celta. O carro? Não, Cernunos e todas essas coisas assim. Então, por que tá. Você tá vestindo essa roupa com porque laranja eu tô em casa. Mecânica? Ah, na rua você sai pelado. É. Contato com a natureza. Exato. Entendi, só pra você ver. Quem vai falar da Mary Shelley? Vocês falam aí, vocês que são os caras da literatura. Mas você tem mais influência com Frankenstein e tudo mais, não? Vai lá, Sérgio. Fala sobre... Tá bom. Aí saindo do século XVIII... Saindo do destaque, Paul, do século XVIII, agora pro destaque do século XIX... Nossa, eu pensei que ele não ia falar do destaque do século XIX. Eu também achei. Nossa, velho, ia ser foda. Mary Shelley, que... Que odiava seus vizinhos. Mas que fique claro vizinhos. Que a gente fez essa seleção de destaques, na verdade, né? Porque poderia ter Bram Stoker, poderia ter... A gente não. A gente e o cu do cabrito. Foi a gente, sim. Na pauta primeira, vocês falaram esses nomes. A principal obra, Gênesis e maior conhecida, é o Senhor Frankenstein. O nome do livro não é Senhor Frankenstein, é o Monstro de Frankenstein. É o Monstro de Frankenstein. Até pra desmistificar uma parada que a o povo pensa. Que todo mundo que faz. O monstro é o Frankenstein? Não. O cientista é Frankenstein. Sim, é o cientista. O monstro é o monstro, fim. Ele não tem nome. Apesar que no penadinho ele chama Frank. Não, ele se não batizar, batizado? Ele ia morrer, né? Porque é religioso batizado. Não, batizado que eu falo, dá um nome pro bicho. Ah, lógico, ele pegou uma champanhe e quebrou ele nele. Ele não deu o próprio nome pro bicho? Não. Jura? Não. Nossa, então eu tô... It's alive, e ele foi lá e matou o doutor. Nossa, velho, tô... Como que ele ia dar nome? Justo. Nomeio-te Júnior. Tipo, o monstro ia estar lá enforcando Frankenstein e ele ia falar, Teto Brutus. Teto Juninho. É. E a Mary Shelley, ela tem esse destaque no Frankenstein, por quê? Porque ela começou a envolver monstros e criaturas, digamos assim, que não eram fantasmas, que não eram assombrações, que não eram maldições de tempos passados, coisas recriadas, a recriação de monstros, e aí vai dar um leque gigantesco trazendo pro que vem depois. Até pra fazer uma ligação com os tempos atuais, a gente pode falar que o monstro de Frankenstein é um zumbi? Pode, é um morto. Mesmo ele sendo formado de partes de vários... Foda-se. Pode é um morto. Não é pode, não sei. Se jogar um Phoenix Down nele, ele morre? Não, mas Undead é um morto-vivo, é um zumbi. É, eu acho que pode ser considerado, porque querendo ou não, é morto que voltou à vida. Sim. Eu acho que a grande classificação que vai vir depois aí é como ele volta à vida, que no caso o Frankenstein, o doutor, criou e jogou um raio na cabeça dele, pela maquininha lá. Não, se você pensar bem, nas primeiras histórias de zumbis eram todos através de maldição. Eram todos através de maldição. Assim, a ciência começou depois. É. Mas era uma maldição pro doutor, né? É, ele se fudeu bonito. Então. E quem se fudeu também são os vizinhos da Mary Shelley. Porque ela escreveu a história se baseando nos vizinhos dela. Tanto que o nome dos vizinhos dela era a família todos... Frankenstein. Que delícia. É tipo Flanders, né? Né? É. O Homer escreveu uma história fudida sobre um monstro chamado Flanders e... Tá lá. Eu te batizo de Ned. A influência. Agora século 20, o destaque. Não, só isso, Mary Shelley? Só isso? Eu tô falando pra caralho do Edgar Allan Poe? É porque eu não peguei muita coisa dela pra falar. Porque eu pensei que você... Porque a gente não combinou que eu ia falar mais do Edgar e vocês iam falar mais dos outros? Ah, os outros você ignorou, então. Não, deixei mais pra vocês falarem. Deixa ele falar do Lovecraft. Não, agora que entra o século XX Lovecraft, vocês falam. Faz favor. Bom, Lovecraft é mais com vocês dois. Ah, deixa eu falar do Lovecraft que eu li recentemente também. Leu o quê? Eu li o Chamado de Cthulhu e A Cor que Veio do Espaço. Pode começar a falar que eu complemento também. É, beleza. Bom, Ah, Lovecraft, ele... Não vou falar o nascimento dele. Não, o Lovecraft, ele desde pequeno já teve uma vida muito fodida. Né? Sim. E o pai dele morreu logo depois do nascimento dele. E a mãe dele ficou maluca com isso. Ela vestia ele desde criança com as roupas do pai, pra deixar a cabeça da criança mais fodida ainda. Só que ele também era uma criança prodígio. Que ele escrevia e lia desde os 3 anos de idade. E assim foi, com vida fodida. A mãe morreu por tá louca, a morte do pai parece que foi por causa de sífilis, o vô que cuidou dele depois e contava as histórias de terror, e aí o vô dele também morreu quando ele era novo. E ele ficou sozinho. E ele era rico pra caralho no começo e perdeu tudo e começou a viver numa casa minúscula. E foi aí que veio as grandes inspirações. Ele teve inspiração e ele praticamente criou um novo estilo de terror, né? Que é o chamado terror cósmico, né? Isso. Que é ele fala mais ou menos tipo a vida fora aqui da Terra, incompreensível pro ser humano e que existem seres... Dimensionais. Será que ele não utilizava de fantasmas da infância dele pra colocar essas criaturas, tipo, que as pessoas não viam ou que elas não teriam, não compreenderiam se vissem? Pode ser, faz sentido, porque por exemplo, no Call of Cthulhu fala sobre uma criatura que ninguém sabe o que é, ninguém consegue descrever porque todos que chegam perto... Ele tem uma descrição muito detalhada dele. Tem detalhada, mas nada que, tipo, o autor tenha... Não, o autor não, o protagonista lá, digamos assim, tenha conseguido entrar em contato direto. Entrou, o protagonista viu o Cthulhu logo bem de cara, bem frente a frente. Então eu entendi errado. Mas não, ele era voltou uma... pra contar? Voltou. Ele foi o único que voltou. Ele escreveu um livro, cara. Na verdade, essa questão de não mostrar fica bem evidente no, nas Montanhas da Loucura, que pra mim é o melhor livro dele pra quem quer começar. Que ele, nele, sim, o protagonista, ele fica sabendo que algo tá vindo atrás dele, ele nem se preocupa em olhar pra trás e sair correndo. Ele nem sabe o que é, não sabe como é, só tá correndo. Na cor que veio do espaço, você não sabe o que é aquela porra daquele meteorito lá. Não. Não sabe, só sabe que tá lá, quem bebe a água fica louco, morre, e a parte lá das montanhas de Arkham fica desolado lá. Mas, por exemplo, na Sombra Vinda do Tempo e no Chamado do Cthulhu, tem uma descrição muito forte do que são as criaturas. Mas acho que é o único, ou são os únicos, né? Não, tem mais. Ah, é? Nas Montanhas da Loucura também tem vários monstros que ele conta como são. E ele apela muito pro científico, do biologia, de química e de física. Ele, isso é legal. Ele é muito detalhado nessas questões, inclusive com análise fisiológica das criaturas. Tipo, que Tolkien é com a Terra-média e ele é com... Isso. Sim, inclusive nessa parte de terror terror cósmico, digo, ele reforça a ideia que, tipo, existem seres que são, que, tipo, existem antes do tempo e que estão cagando pro ser humano. O ser humano, tipo, é como se fosse formiga, esses seres passam, pisam e foda-se. É o próprio Cthulhu, é um Elder God que ele chama. É Elder God. E tem aquela parada, né, das pessoas que veem Cthulhu, elas ficam malucas. Tá? Começa a se cagar e dar risada. Porque... Talvez esse protagonista não tenha enlouquecido, porque talvez ele já fosse louco. Sim, ele, se você ler a história, você vai compreender. Não, eu falo porque até um livro que eu já citei aqui, o Caixa de Pássaros, eles têm bem essa ideia, e tem um personagem lá, eu não vou ficar dando muito spoiler, mas tem um personagem lá que ele consegue ver essas criaturas que são incompreensíveis pra raça humana, digamos assim, porque quem vê essas criaturas tem vontade de se matar, ou de matar outra pessoa e se matar e tal, e tem um cara que consegue ver, e ele aborda esse lado de se você se tornar louco, você não vai ficar louco quando você ver essas criaturas. Se o Coringa vê o Cthulhu, o que acontece? Pode ser que o Cthulhu fica louco. Exato. ou buga a Matrix, pode. Aí tem essa coisa do Cthulhu ser incompreensível e também da frase que eu falei no começo, é uma frase que é impronunciável pela traqueia humana, porque é uma língua que faz. Sim, mas até Cthulhu é uma forma errada de se dizer. Sim, porque é a pronúncia. É dessa linguagem. Não existe uma pronúncia correta. Exatamente. Eu já vi gente falando chulo ou cuchulo. Cachulo. Cachulo. Citúlio. Kitum. Não, Kitum não. Vai tomar no seu cu. E o Lovecraft também é responsável pela criação do Necronomicon, que começa a aparecer em várias peças de cultura pop. Inclusive, daí pra frente. Inclusive, teve um tempo que até achavam que existia de verdade esse Necronomicon. Existe, né? Ele escreveu. Não, o Necronomicon mesmo. Ah. Não, não o feito por ele. Uma das principais obras que bebeu do Necronomicon foi o famoso Evil Dead. Sim. E o Lovecraft influenciou tanta gente, mas tanta gente da atualidade, que não necessariamente é do terror, mas de todos os tipos de literatura ou de filmes e jogos. E eu acho que o principal que ele influenciou é o nosso autor do século XXI, que seria o Stephen King. Stephen King. Sim. Antes de entrar no Stephen King, deixa eu só falar uma coisa do Lovecraft, que, por exemplo, nas obras Cool Air, de 25, In the Vault, 26, e The Outer Side, The Outsider, de 26 também, ele traz a ideia mais palpável dos mortos-vivos, digamos assim, que foi que inspirou depois o I Am a Legend, no caso, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, de 1954. Richard Matheson, né? Matheson. Matheson. Matheson. Falando nisso, Leo, Eu Sou a Lenda é fenomenal. Eu ainda não li, então, por favor. É uma das melhores obras de vampiro que existe na face da Terra. O livro, né? Isso, o livro. O filme é uma merda. Sim. E o Lovecraft, eu até tava conversando com o Suede aqui antes, eu não sabia dessa questão do morto-vivo, exatamente porque o Lovecraft tem tanta coisa publicada que é praticamente impossível uma pessoa que leu tudo. Fala das cartas. São obras curtas, né? Do quê? Das cartas. Ah, o Lovecraft, ele tá no livro dos recordes como a pessoa que mais mandou correspondência na história. As cartas dele são muito fáceis de achar à venda por aí, você compra baratinho. Eu entraria no livro dos recordes como o cara que mandou mais negão na piroca do universo. Entraria. Acho 1014? Que 1014 ou 1024, como é por aí, mandei 1014. 1014. Tirando os outros, né, que não mandou, foram dessa vez. Mandou os tentáculos do Cthulhu pra ele. Um por um. Né? Mas aí a gente entra no terror contemporâneo com o mestre do terror psicológico, que é o Stephen King. Aí eu já não conheço nada. Stephen King tem muita coisa boa, mas... Como você não conhece nada, cara? É impossível não conhecer alguma coisa. Você já viu muita obra do Stephen King e nem sabe o que é dele. Não, ter parado pra ler, nunca. Mas já viu filmes baseados na obra. Por exemplo, Carrie, O Iluminado... A Espera de um Milagre, que todo mundo vê e não sabe o que é dele. It. Shawshank Redemption, dele. Todo mundo vê e não sabe o que é dele. Espera de um Milagre é dele? É dele. Porra. O Conta Comigo é dele. Então ele vem trazendo essa referência do terror psicológico por base no que o Lovecraft fez também, né? Extremamente grande, porque na verdade eu poderia dizer terror psicológico barra sobrenatural, visto que, por exemplo, no Iluminado ele é aterrorizado assim por fantasmas e criaturas assim. Mas, e na Carrie Estranha seria meio que, sei lá, possessão demoníaca com poderes sobrenaturais. Seriam poderes mesmo. Poderes sobrenaturais. Possessão seria a Christine. É. Sim. E até brincando com essa parada do medo que veio lá do Horace, do Edgar Allan Poe, com o It. O It. Que tem... o It não é necessariamente o palhaço pra quem acha, porque o It é o palhaço. Ele é uma criatura que explora as principais fobias. Exatamente. Ele se transforma nas principais fobias das pessoas que ele ataca, digamos ele assim. Ele é tipo o Dito do Terror. É o Dito do Terror. Tem uma grande daria um MC, né? MC Dito do Terror. Nossa! Caralho! Ai, que bom. Hoje em dia tudo é MC, né? É. Seria um DJ, Dito do Terror, fazendo Dito a festa. Dito do Terror, fazendo a festa. Tocando terror. Tem uma grande rincha entre o Edgar e o Stephen, por causa da... Ah, deve ter, né? Um tá morto, o outro não. Não, tem uma rincha entre os fãs, digamos assim. Ah, mas é babaquice. É babaquice. É coisa imbecil. Tipo o pessoal que gosta do João Kleber e o pessoal que gosta do Silvio Santos. Caraca. Tem isso? Não sei, deve tem ter. Tem quem gosta de João Kleber? Tem, muita véia por aí. Vai ver aqueles testes de fidelidade lá. Então, e Stephen King também é outro que teve uma vida fodida. Sim. E baseia todas as suas obras nessa vida fodida. Peraí. Ninguém vai fazer a piadinha com o Stephen Hawking? Não. Ah. Eu não entendi. É porque não tem piada pra fazer. Um é físico, outro é livreiro. Livreiro. Que piadinha, véi. Não, eu não pensei em nenhuma. Achei que ia morrer. Nossa. Que aí é a piada, tá ligado? É pior quando ele conta, é pior quando ele não conta. A piada se criou nesse momento. Não, agora... Que piada. Não pensei em nenhuma, tá ligado? Que bosta. Anyway. Mas Stephen King, ele tem muita literatura, assim, que o pessoal não conhece, mas o que é mais agradável, pelo menos pra mim, são os que não são de terror. É que assim, eu tô começando a ler Stephen King agora, pra falar a verdade, mas os filmes baseados na obra dele... O grande diferencial, realmente, do Stephen King no século XX foi ele popularizar a fantasia urbana. Porque foi ele que trouxe essa coisa assim, tipo, ah, não precisa ser na floresta, não precisa ser naquele canto escuro. É, veio. É, a fantasia urbana veio bem com essa parada do terror contemporâneo, né? Uhum. É, principalmente em casos como O Nevoeiro, que é um conto que se passa totalmente dentro de um mercado. Exato. O Under the Dome. Passa numa cidade. É, uma única cidade, né? É o filme dos Simpsons. Sim. E rola boatos, né? Mas enfim. Eu já falei desses boatos. Mas aí, junto com o Stephen King, a gente tem. Nossa, hoje, principalmente. Ah, porque o Stephen King falou tal coisa sobre tal autor, ou sobre tal filme, ou sobre. E muitas vezes o cara pode ter uma parte lá de grana rolando, né? Mas enfim. Por exemplo, ele tinha falado que o roteiro do Stranger Things, ele não seria capaz de escrever algo tão bom quanto aquilo. Aí, ó. E, mas foi chamado pra escrever a segunda temporada. Então. Caralho. O que eu acho uma merda. Sim. Ah, não sei, eu fico esperançoso. Não. O cara fala, eu não sou capaz, e depois chama pra escrever. Isso cara, aí. Cara. Não, você não é capaz. Não. Isso é um jogo. É um jogaço. Se você vira pra mim e fala, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Véi, nunca mais peço pra você fazer tal coisa. Mas assim, não, junto. Acho que tem uma grande jogada aí. Um dos caras que foi bem elogiado pelo Stephen King, que eu gosto muito, já entrando aí em algumas sugestões de livros da nossa parte, é o Andrew Piper com O Demonologista. Eu tenho um problema pra falar essa palavra rápido? Demonologista. Demonologista. Não, isso. Também. Paquibaquígrafo. E. Fala paquibaquígrafo. Pra quê? É tipo Parangaré que tira e me ruaram. E esse livro, ele foi elogiado pelo Stephen King e é uma parada bem legal, trazendo o terror sobrenatural, né, de possessão e demônios e tudo mais, que é difícil falar sem dar spoiler. Basicamente é um professor ateu, só que ele era teólogo também, curiosidade, né, bacana, um teólogo ateu. Geralmente os teólogos são ateus, né, mas... E o cara recebe uma proposta gorda pra ir pra tal lugar, ir pra Veneza e presenciar um acontecimento que ele não sabe o que é. Ele só recebe a informação que pode abalar a fé dele. A fé que ele não tem, no caso. E daí... Tem os problemas da família dele e tal. E ele vai pra esse lugar. Chegando lá, pá, recebeu a grana e tal, beleza. Ele vai até o lugar que é pra ele ir. Eles dão uma câmera na mão do cara e falam, ó, sobe até o último andar. O cara sobe, entra numa sala fechada que só tem um cara amarrado numa cadeira, cadeira pregada no chão, e o cara começa a filmar uma possessão demoníaca lá. E isso é bem bacana, porque depois a filha dele desaparece, possuída. Desaparece não, a filha dele morre por causa de uma possessão, só que, tipo, tem aquele negócio do resgatar a alma e tudo mais. E outro livro de um autor bacana, que tá me deixando bem intrigado, provavelmente quando lançar esse podcast eu vou ter terminado de ler, é do Keith Donahue, que é o menino que desenhava monstros. É outra parada que traz esse terror psicológico muito foda, porque você sabe o que está acontecendo, mas você não sabe aonde você vai parar, tá ligado? Isso é muito legal, e é difícil um livro que vai fazer bem isso nos dias de hoje. Sim. Alguém aí tem recomendação de livros de terror? Eu fiz uma lista de recomendação clássica, do assim, tipo que... Não, uma lista não. Pega ou dois que você leu e falou, pô, esse é a foda. A gente combinou... Tá. Pega dois, aí. Dois. Vão falando vocês aí. Nossa, ele realmente fez uma tabela no Excel. Ele queria falar tudo. As minhas são... Eu já falei aqui o Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, que quem quiser começar a ler Lovecraft, esse é o melhor ponto, que é uma leitura bem fácil e o livro é muito legal. Lovecraft é fácil de ler porque são contos curtos. Na verdade, ele nunca lançou um livro na vida dele. E outro que a gente não pensou, a gente nem imaginava em falar sobre isso, mas o livro do Michael Crichton, não sei, Jurassic Park. Que quem assiste o livro, quem assiste o filme, pensa que é aquela história de fantasia uma aventura, e tal, né? Bonitinha, aventura de salvação dos moleques e tal. Quando no livro, é morte pra tudo que é lado e muito bem descrita, por sinal. Muito bem detalhada. Sim. Bom, Andy Lovecraft, eu recomendo o Chamado de Cthulhu, que eu li recentemente, né? Que inclusive eu li por curiosidade, por tanto que eu via falar de Cthulhu, mas é muito foda, muito... Só que é uma literatura cansativa. O Chamado do Cthulhu, comparado com os outros, ele é mais, entre aspas, chato de ler. Eu não achei ali, inclusive foi o primeiro do Lovecraft que eu li, eu achei bem, bem legal. Não, o meu também foi. Tá certo que tem vários relatos juntos, assim, e coisas, tipo, você tem que prestar atenção pra fazer interligações entre um e o outro, mas eu achei bem legal. E A Cor que Veio do Espaço também. também do Lovecraft. Eu não conheço muito de livro assim desse gênero, mas eu li esses dois recentemente. Inclusive tive pesadelos com eles. Antes de partir pro Suede, eu só queria fazer uma observação, que eu gosto muito da questão do terror urbano. Por quê? Porque você consegue se imaginar numa cidade e determinada coisa acontece. E por isso, estou aqui para recomendar um livro. Um livro de um cara que eu gostaria muito que fizesse parceria com a gente. E o Andrei Fernandes, Mundo Freak. Vou recomendar aí o Calciferum. É, Calciferum. Que é um terror urbano Eu ainda não li, eu vou ler. Mas tem uma premissa bacana. Então, que eu tô ansioso pra ler. O cara consegue um emprego e o estagiário dele, ele descobre que o estagiário dele, depois de um comportamento bizarro, é um demônio. A única coisa que eu achei ruim nesse livro é o título, que parece nome de remédio. Não. É que, na verdade, o título leva o nome leva o nome de um protagonista, né, que é o Cal. É o quê? Então, parece aquele remédio pra osteoporose, velho. Calciferum. Ah, então fica aí. Então, mas a pronúncia pode ser Calciferum. Pode ser, tem várias pronúncias. Calciferum. Mas aí fica aí o nossa dica de um cara aí que a gente gostaria muito que, né? Mas sabe, Andrei. Custa nada sonhar, né? Bom, Andrei, libera aí pra eu postar na fanpage do Mundo Freak aí, velho. No grupo. Libera o popô. Ó, é bem difícil fazer. Paga nós, Andrei. É bem difícil fazer uma recomendação curta, mas... Não, quando você fala de dois livros, é rápido. E por favor, seja rápido. Tá. Não igual a sua biografia autorizada do Edgar Allan Poe. Ok. O Contos de Terror, Horrores de Morte, de Edgar Allan Poe, que é uma coletânea dos melhores contos. Tô surpreso. O que foi? Você não entende ironia, não? Você recomendando o Edgar Allan Poe. Ah, tá. Desculpa. Só vou me surpreender com o próximo, sinto. Tem os melhores lá, tipo Berenice, por aí vai, A Máscara da Morte Rubra, Gato Preto. Vocês vão gostar pra caramba. O próximo, eu acho que classicista aí, vai A Divina Comédia, do Lord Byron. E leiam também Drácula de Bram Stoker. Eu recomendo três. Pau no seu é necessário, curso, é necessário, gente. Ok. Vamos partir para o mundo da música. Só uma explanação rápida, porque eu gostaria até de adentrar, se assim me permitir, Vossa Excelência Suede. Por favor. Ok. Uma coisa que eu levo pra mim, principalmente na questão da música, é que a música, você acaba indo muito mais pro lado do sentimento que a música passa do que por letra em si. E os principais músicos do período gótico utilizavam muito mais dessa atmosfera, porque geralmente eram óperas e coisas e tal, do que uma letra cantada. Um exemplo de uma música, por exemplo... é foda. Mas um exemplo de uma música que me causa um negócio ruim é a música do Sephiroth, do Final Fantasy VII. Nossa. Então, por quê? Porque cria aquela atmosfera de uma criatura filha da puta que vai te matar, sabe? E aí a gente pode adentrar na questão da música e isso, Ed. Obrigado. Boa noite. É que assim, a música em si, quando ela foi criada, ela não tinha a separação grega das sete notas musicais. Ela era totalmente atonal e passava por todos os intervalos. Então, ela não tinha um padrão... Vou falar a grosso modo, assim, pra todo mundo entender. Ela não tinha um padrão bonito e harmônico. Vamos fazer assim. Pra quem não sabe, a música tem as sete notas básicas, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Uhum. Mas, entre elas, também temos Dó sustenido, Sim. Ré sustenido e assim vai. E nada... Naquela época não tinha tanto essa descrição. Exato. Só digamos que, assim, que pra você dó ir de um dó para um sol, você teria que passar por essas outras notas. Mais ou menos. Entre um dó e o dó sustenido existe o que chamam de microtons. Exato. Então, entre o dó e o dó sustenido existem os microtons, que quem explora bastante é a música arábica, por exemplo. Que tem aqueles... Tá ligado? Nossa, isola peraí, isso. Peraí, não, repete. Pra quem quer alguém saber... mais imaginou uma rola entrando no Suede? Pra caralho, algumas. Pra quem algumas. Quer. Pra quem. Pra quem conhece de instrumento musical, pra quem, até pra quem não conhece, você sabe como que é um violão normal. Exato. Entra no YouTube e procura por violão microtom. Uhum. Você vai ver que é um violão que parece uma zona louca de traços. Nossa, é lazarento esse violão, verdade. E que acontecia? Antes da igreja interferir na música, você podia explorar o som que você quisesse. E muitos sons desses pareciam ser estranhos ao ouvido. E aí a gente entra naquela questão de vibração e tudo mais da coisa estranha sendo ouvido. E isso causava aflição. Daí surgiu, depois da classificação grega, a chamada escala menor harmônica, dentre os padrões gregos, que explora o medo na pessoa. Porque ela ainda segue a temática grega, os módulos gregos, mas ela tem base na microtonalidade, que ela explora meio e vai, e isso causa aflição, causa um ambiente de medo na coisa. E assim, o medo na música, ela surgiu aí. E depois entra como temática também, que entra as músicas com temática de medo, que vão usar esse tipo de harmonia, que vão usar uma letra que vai puxar isso daí e por aí vai. E só um adendo aqui, a trilha do cast, quem escolheu fui eu. Eba, tô feliz. Até o Catra que tocou naquele momento. Não, Catra toca não. Toca de novo, Catra. Catra não. Não, Negro do Borel. Não. Nossa, mano. Corta que eu corto a bola esquerda. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. Você não quer citar o Camille Saint-Saëns? Na época gótica também, na era gótica, no período gótico lá de 1835 a 1921, quando ela nasceu e quando ela morreu, a senhorita Camille Saint-Saëns... É homem. É um homem. Nossa, não sabia disso. É tipo... melhor compositor. Tá legal, hein? É tipo Camilo Solano. Tô ligado. Nossa. Camilo Solano é um cartunista, pra quem não conhece. Seria o Camilo, só que é Camille. Tem a foto dele? Eu não vi a cara. Eu conheço a música só. Tem a cara? Que alguém vai ver agora, cara. Eu quero ver. Ué, vai ter som de celular agora, foda-se. Não, depois eu sou Edcraft. É um compositor francês. Nossa senhora. Eu tô enviadando o cara. Um barbudo do caralho. Tio de bigode, cara. Peço desculpas. Você pegaria a Camille? Não. Você acabou de enfiar uma buceta nele. Exatamente. Peço desculpas aqui porque eu só conheço a música. Era hermafrodita, né? Era hermafrodita. Eu só conheço a composição, nunca tinha visto a cara dele e eu não conheço mais nada dele. Então, o senhor, o compositor francês. Camille Saint-Saëns. Em 1874, ele compôs a Dança Macabra, que é o Dance Macabre. Olha, gostaram do sotaque, né? Adorei. Em cima de uma antiga superstição francesa. Esta que diz que a figura da morte aparece à meia-noite de Halloween. E é muito interessante a música, a composição clássica, porque ela se baseia realmente numa dança. E ela não é 100% do tempo macabra, como se diz assim. Ela explora também o psicológico, como que eu posso dizer, com a harmonia que ela é decrescente, digamos assim. Ela tem o começo medonho, depois ela vira uma dança pragmática. É muito gostoso de ouvir. Deixar no post. Tem a questão de chamar, da morte chamar os mortos pra dançar. Pra dançar juntos. A questão é assim, você dançará com alguém que já não vive mais. Sim. Só fazer um adendo que a gente esqueceu de fazer no começo, de falar no começo, aliás. Muito do que se tem de terror foi baseado em superstições, como no caso do Brasil, por exemplo, folclore. Sim, sim. E o folclore do Brasil é muito rico. Sim. Monteiro Lobato que esculachou. Não, na verdade é a preguiça do pessoal de pesquisar que esculachou. Também. Sim. E aí é... O resto é história. Eles foram transformando o folclore de acordo com o que causava mais asco. Exato. Na verdade, todas essas coisas que a gente vê hoje em dia, basicamente foram criadas por causa do folclore. E também por causa de observações do dia a dia. Por exemplo, lobisomens e vampiros são baseados no vírus da raiva. Sim. De pessoas que eram mordidos por criaturas e se transformavam em monstros. E eu acho que é isso. Ok, vamos para os filmes. Filmes. Filmezinho. Definição de horror, terror e suspense a gente já deu, né? Só que dentro disso existem muitas subclassificações aí. Tropos. Subclassificações aí. E é difícil. A gente não vai falar muito na ordem essas subclassificações, porque. Porque não tem ordem. É bem relativo. É mais os mais comuns, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que teve bastante fama na década de 90, principalmente, foram os slasher movies. Sim. Que contam com clássicos como o Pânico, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, um pouco antes aí, né? O Massacre da Serra Elétrica. Anos 80, anos 70 também conta. Fred Krueger. Só que nos anos 90 foi onde Pânico estourou com os filmes adolescentes. Sim. Com Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. É, não, estourou pra nossa geração aí, né? Mas antes disso a gente já tinha os Krueger, o Massacre da Serra Elétrica. Psicose, poxa. Aliás, o Brinquedo Psicose Assassino entra em que classificação aí, hein? Ele é um slasher também. Ele é sobrenatural, visto que é feito um pacto com Satanás pro assassino entrar. Mas aí depois que ele entra, fica e vai matando. Aliás, é uma coisa que ninguém lembra, né? Que Chuck é um serial killer incorporado num boneco. É. Não, é o filme mais babaca que tem, porque é só dar um bicudo nele. Não, ele deve ter uma força sobrenatural também. Dá um bicudo, você falou? Psicose. O Psicose, ele é mais o terror psicológico. Sim. O slasher tem o quê? Uma pessoa que morre no filme. Slasher é aquele sangue saindo pra tudo que é lá, o cara correndo atrás, o maluco com uma faca. No Psicose é o terror psicológico, porque só tem aquela cena clássica da facada no chuveiro, né? E tem muito da questão de o que tá acontecendo, quem que tá fazendo isso. Exatamente. É, tem isso também. Slash, ele se baseia no cara correndo atrás pra matar. Tipo, existe um assassino e ele está matando. Uhum. Geralmente pessoas que estão fazendo sexo. Sim. Começa assim, muitas vezes. Tanto que isso foi muito zoado no Todo Mundo em Pânico. Sim, sim. Verdade, eu não tinha reparado nisso. Tem Hora do Pesadelo, né? Do Krueger. Sim. 9 filmes. Ah, mas aí, né? Depois de alguns virou galhofa. Acho que é no 4 que ele começa a jogar videogame com a galera. Ah, depois do primeiro já vira uma merda, né? Normalmente esses aí. Na verdade, o primeiro já não passa da regra dos 15 anos, né? A maioria desses não passa. Tem... O Massacre da Serra Elétrica é bacana. Ah, Massacre da Serra Elétrica, quem é o serial killer? É o Leatherface. Ah, eu nunca lembro o nome dele. Ah, também tem o... Halloween. O Halloween, do Michael Myers. Michael Myers. Verdade. Vocês estão esquecendo de um cara foda. O que? Jason? Dr. Hannibal Lecter. Slasher. Isso não é slasher. Por que não? Eu acho que não é ele slasher. Ele é um serial killer que vai atrás das pessoas. O filme se baseia nele matando os outros? E comendo. Não, mas você vê ele saindo na rua atrás dos caras com uma precisa faca. Precisa sair na rua? Você não correndo atrás. É o slasher, filme do Hannibal, ele indo atrás de um monte de gente ele matando. Atrai ele atrai as pessoas então, atrás. Então, peraí. Então, deixem uma coisa clara pra mim e pros ouvintes. Então, filme de slasher não é filme de serial killer. Não, necessariamente. Não, necessariamente. Slasher é aquele que se baseia nisso, do cara indo atrás e matando. É. Ah, então tipo beleza. Tipo Pânico, que morre 700 mil pessoas no filme. Em filme do Hannibal Lecter, morre quantos? 3. Ah, mais. E algumas dessas mortes nem mostra. Ah, não, mas aí o que acontece? Eu vou defender o Hannibal, porque no caso do Dragão Vermelho, tem o serial killer lá, porque no caso ele tá preso, e ele entra com a detetive pra tentar desvendar quem que é esse cara. Tá, mas você defendeu ele em que sentido? Dele ser slasher ou não? Não, do filme ser. Porque o cara lá, o dragão vermelho, é ele que mata, então que aprisiona as menininhas. Então tudo bem. Aí tudo bem. Então você fugiu da pauta. Não, aí, a gente tá falando de slasher, cara. Então. Aí tudo bem. Se tem todas essas características, beleza, slasher, mas também tem... Mas assim, o personagem Hannibal, ele não se enquadra no perfil slasher. Não, também não. Pelo comportamento dele e tudo ele mais. Ele é um sociopata. Se você levar em consideração o filme Hannibal, ele também não é. Exato. 3 pessoas morrem no filme, sendo que eu acho que uma delas nem mostra como que morre. Tá certo que tem uma questão do gore numa das mortes, mas... Mas aí, monstros. Temos Monstros S.A. Temos os filmes da infância do Suede. Hã? Inutilidades. É. Verdade. Quais filmes da infância? Inutilidades. Inutilidades? Isso daqui é inútil. Fala um pedacinho dele, tocando. Não, cara, para. Bom, coisas inúteis demais. Mas é legalzinho tirar algumas coisas dessa. Por exemplo, deixa eu ver se minha guitarra pega aqui. É isso aí. Coisas inúteis, um cara inútil, combinam, né? Que os mais clássicos são aqueles preto e branco de Monstro da Lagoa Negra. É, o Drácula, o Frankenstein. Sim. Mais atuais, o Alien. Então, o Predador. E aí eu vou colocar aquele questionamento que eu fiz pra você no começo. Alien muito foda. Quando a gente não tava gravando. Godzilla, a gente pode considerar um filme de terror e de monstro? Sim. Por quê? É que ele não tem muito aspecto de filme de terror, né? É, o terror, na verdade, é a situação do monstro desconhecido indo vindo atrás, destruir a cidade, matar o pessoal. Visto por esse lado, sim. Mais pra frente vira galhofa. A partir do segundo, Godzilla vira herói, começa a pular corda com o filho, essas coisas do caralho. Pra mim, vira galhofa quando chega o Megazord. Aí, o Godzilla, no primeiro, ele é aquela criatura indomável e que não para por nada, que tá destruindo a cidade. Só que, é, daí o segundo já tem o Godzilla versus Gamera, e, tipo, então, Godzilla ajuda os humanos. Aí chega a ser só filme de monstro. Exato. Não chega a ser um filme de terror. É, no primeiro tem o medo do desconhecido e tal, pode crer. E também aquele Cautionary Tale, que também, que ele é uma crítica aos testes de... aos testes nucleares. Sim, verdade. Um Atol de Bikini. Verdade. Um Natal de Bikini. Arquipélago ou Atol de Bikini, não lembro. É. Temos o terror psicológico. Terror psicológico é o meu gênero preferido. Então, cite alguns. Não, já falei pra caramba. Ah, pra citar filme só, tá. É, caralho. Desculpa. Bom, terror psicológico já se encaixa, por exemplo, Psicose, se encaixa Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair. Apesar que a Bruxa de Blair também vem... É um outro... É, são dois gêneros mistos aí, né? Dentro do terror psicológico, não precisa ter sangue, não precisa ter morte. Mas é difícil um terror não cruzar com outro terror. Sim. Né? Por exemplo, O Labirinto do Fauno é terror psicológico. Ok. Todos os filmes do Lars von Trier é terror psicológico. Sim, esses são. Então, o Lars von Trier é um terror psicológico encarnado. Tem o Almodóvar também, Pedro Almodóvar. Não, mas o que eu quero dizer, por exemplo, vamos pegar aí Freddy Krueger. Não é um terror psicológico. Mas tem a tensão psicológica. Mas aí entra o suspense. Não, mas é nessa questão que eu tô falando do cruzamento entre tipos de filme. Aí eu acho que você poderia considerar um Alien como terror psicológico. Sim. O primeiro, que tem aquela situação de merda de você tá trancado dentro de um lugar que você não tem pra onde correr, com uma criatura que você não sabe o que é, não sabe onde tá e não sabe como que pode te matar. Então é um filme de monstro misturado com o terror psicológico. É, sim. Porque assim, a grande diferença do suspense pro terror psicológico é que o suspense é a espera de algo acontecer, a grosso modo. O terror psicológico, ele tá totalmente envolvido com o ser humano. O ser humano em questão e o efeito humano nas coisas e o efeito humano nele mesmo, digamos assim. Não entendi porra nenhuma. Eu não também entendeu? Não entendi merda nenhuma. Por exemplo, um trauma é um terror psicológico, por exemplo. Um trauma que vai gerar algo mais pra frente. E por que que isso tem que ser totalmente desligado do suspense? Não é desligado do suspense. Falou que é diferente. É diferente. É diferente. Porque suspense pode ser, assim, a caixa que vai cair em cima da cabeça, por exemplo. Isso daí gera um suspense. Mas não é por causa de uma ação humana, não é por causa que você tá pirado, digamos assim, você vai matar sua mulher. Colocando assim, eu tô sem exemplos aqui na hora pra dar. O Iluminado é um terror psicológico. É, digamos assim, sim, que o sim, terror psicológico, você sabe que existe algo, você não sabe o que é. O suspense, você espera por algo que talvez não exista. Sim e não. Próximo, sim, não. Próximo. Não, mas dentro do terror psicológico, a gente tem aí It, o Iluminado... Cisne Negro. Cisne Negro também é, tem essa questão. É terror psicológico. Tinha até esquecido. É muito bom. Entre outros. Enfim. A Pele que Habito. Enfim. Mr. Nobody, que a gente assistiu boca, há pouco caralho. Tempo, é terror psicológico. Não é terror psicológico. É terror psicológico. É ficção. Com terror psicológico. Ah, mas que caralho. Então, Alien é um terror psicológico. Mas tá querendo falar misturado pra com terror de monstro, misturado com ficção. Sim. Tá. Misturado com fantasia. Tá. Pode ser? Misturado com chocolate. É. Misturado com seu cu. Não. Porque brota um negocinho do seu cu assim. Não, tudo a ver. Caralho. Podemos ir para o próximo? Em vez de rasgar a barriga, rasga as pregas dele. Temos aí filmes de exorcismo, como O Exorcista, Emily Rose. Na verdade, filmes sobrenaturais, né? É, mas que é, também então, existem os casos sem exorcismo. Existem os casos de filmes possessão. De extraterrestres. De extraterrestres que é. Que foda, por enquanto, né? Como não tem prova de extraterrestre, prova assim, caralho, existe. Prova. Se torna sobrenatural. É. Matematicamente falando, até Sim. existe, mas não necessariamente Sim. daquela forma. Não vida inteligente, né? Exato. Que a gente pode dar grandes exemplos aí daquele filme que tirou o sono de muitas crianças década de 90, que foi O Fogo no Céu. Porra, o que me tirou meu sono na década de 90 foi o caso Varginha, no Fantástico. É. Foi tratado como zoeira, tanto que a cidade Exatamente. Tá cheia de estatuazinha de ET. Exato. Mas... Sério isso? Sério. Porra. Um filme que eu acho bem bacana é O Possessão. Não assisti. Que ele foge da questão do exorcismo católico e tudo mais pra um exorcismo judaico. Ah, você falou desse filme. E é bacana. Ele procura um rabino, cara. É mó bacana. Hoje a gente tem aquele... Como é que chama? Saiu dois nesses tempos atrás? Invocação do Mal. Invocação do Mal. Que é um bom exemplo de filme legal de atual de terror, né? Sim. E ele entra num outro gênero que a gente vai xingar daqui a pouco. Suede. Oi. Temos os filmes gore. Por que você olha pra mim? Porque você é um cara que tem problemas e gosta de ficar batendo punheta assistindo um filme gore. Ih, que isso? Tipo, a Serbian Movie. Caralho, ele tá comendo o filho dele. Não, para, velho. Que horror. Suede, caralho. Não, que horror. Qual o seu problema, cara? Não. Então, mas temos filmes gore, e aí, de exemplo, a gente pode colocar a Serbian Movie, como Cannibal a gente falou. Cannibal Holocaust. Recentemente, não tão recente, Centopeia Humana. Centopeia Humana, nossa. Centopeia Humana. Esse é um filme pra assistir com a família. Centopeia Humana, esse é um filme que eu não peguei pra assistir ainda. Eu assisti até a Serbian Movie, não inteiro. Claro que eu fui pulando, porque é muito eu doente não, aquele eu filme. Eu não quero assistir. Tem o Anticristo, do Lars von Trier. Só que o foda do Lars von Trier, ele pega a fotografia tão foda pra prender no seu psicológico, você esquece do gore. Então, você ainda consegue assistir os filmes do Lars von Trier, com exceção daquele... Como que chama aquela porra lá? Que você não consegue assistir? Que é que tem a mina que fez Mary Jane no Homem-Aranha. Ah! Ai, caramba, do cometa, do planeta chato que tá... Chato pra caralho. Eu amo aquele filme. Você também é chato pra caralho. Ai, caceta, nome de um distúrbio também, o nome desse planeta. Planeta Azul que tá... Melancolia. Nossa, esse é chato pra caralho. Não. Mas enfim, agora a gente tem esses filmes. Centopeia Humana é um filme que eu não consegui baixar pra assistir. Não consegui, assim, não é que eu não... Não achou. Não achei. Não teve coragem de clicar em download. A ideia, velho, nego come merda. Peraí, gente. Ó, a gente falou de baixar esse filme, porque se você tem coragem de ir na locadora alugar, você tem problemas mentais e tem que procurar ajuda agora. O cara chega lá no balcão da locadora com a Serbian Movie, Centopeia Humana e Holocausto Canibal. Eu vou ter uma tarde feliz com a minha família, tá ligado? Não, o grande B.O. é o Centopeia Humana 2. Vocês viram a história do filme? Ah, mas Centopeia é maior. Qualquer um desses, o cara come muito cocô pra fazer. Só porque ele comeu cocô, ele queria que uma fileira de gente comesse cocô também. Um da outra. É. Mano, o Centopeia... Tem um episódio de South Park que eles fazem o iPhone. Ah, o Centipad. O iPad. O Centopeia Humana 1 é o doutor lá, que mora lá, as meninas vão lá, ele já tem um cara e faz Mariano, o Centopeia Humana. Mariano, França lá. É tudo lá. E assim, tipo, ele já tem cara de médico louco. E o segundo é um cara que ficou sabendo desse caso, ele é... Não era numa, é guarda prisão, de estacionamento. Não, não, era guarda de estacionamento. Passa, acha. Porra, que eles pegam os presos pra fazer não, a experiência. Não, acha. Ele é guarda de estacionamento. Você viu um trailer diferente do meu. Sim. Ele é guarda de um estacionamento e ele começa a sumir com os caras de lá. E começa a fazer tudo, assim, no gato. A fita isolante e chave de fenda. Não, você não cola a boca no cu de alguém véio. Com fita isolante. Não, mas ele estuda o caso lá, tudo, pra tentar fazer. Eu falei fita isolante zoando, mas ele faz tudo. Mas mano, é muito cocô. É muito cocô. É muito cocô atrás de cocô, atrás de cocô, Sim. atrás de cocô. Mas, nossa, se você gosta de filmes gore, você passa mal. A recomendação, o episódio de Human Centipede do South Park. Sensacional. Esse é engraçado, esse dá pra assistir. Mesmo assim, dá um negócio, né? Eu achei muito engraçado. Na hora que o nego tá cagando, nossa, é bizarro. Vamos lá, tem uns filmes trash. E esse trash. A gente já achou que seria exclusivo do terror, mas não é, né? Se bem que tem seus quês de terror, alguns deles. Sim. Mas aí eu vou colocar O Bebê Assassino. Pneu Assassino. A Vagina Dentada. A Camisinha Assassina. Camisinha Assassina. O Assassino da Colher. A Mão Assassina. Piranhas 3D. Qual que Piranhas é que passava 3D. No SBT? Tomates Verdes Assassinos? Tomates também. Verdes Fritos é outro filme. Não, é Tomates Assassinos. Tomates Assassinos. Tem a Criaturas, que foi o filme que estrelou o Leonardo DiCaprio. Esse esse ele povo morre começa na bem. Porra do filme logo de cara. Então, será que o cara que fez a Serbian Movie, ele conseguiu um emprego depois daquilo? Vai saber. Mas aí, também abrindo pro filme trash, também entra nessa questão o Planeta Terror, que já ainda tá na parte do terror aí. Ô, louco. Planeta Robert Rodrigues, a mulher com a R15 no lugar da perna. Não. Gostosa pra caralho, por sinal. E tem o... Dava Machete. Pra comer ela com a arma. O Machete. Machete entra como trash. Machete eu não conheço. Machete? Não conheço. Do... Como não, caralho? Acho que não. Do Danny Trejo, que ele mata os caras com um facão. Tem uma cena que ele corta a barriga de um cara no hospital, pega as tripas dele, pula de rapel pela janela. Ah, tá. Aquilo aí também é um filme trash. Aí eu lembrei, bacana. Legal. Robert Rodrigues em seus momentos mais épicos. Sim. Eu não... Tá certo, trash... Bom, trash não tem muito o que falar, é... Só uma coisa, qualquer coisa o vai ser office. O trash é uma pessoa menos retardada do que o gore, mas ainda assim com é retardado. Orçamento. Mas ainda assim, é com pouco orçamento. Com pouco orçamento. Uma curiosidade. E com menos drogas. É. Um cara que contribui muito pra filme trash é o Slash. Uhum. E o Rob Zombie. Rob Zombie. Alice Cooper também é um o cara O Eric que... do Maldita, aqui também, do Brasil. Não é mesmo, né? Não, mas a gente tá falando de filme trash bacana. Assiste os do Eric, é legal. Pá, na minha nuca. Partindo daí, temos os found footage, que o Pedro já falou da Bruxa de Blair. Aí, é que assim, a Bruxa de Blair criou esse gênero, né? Eu acredito que sim. E eu foi não lembro o único de ter filme visto decente nada desse gênero. É, o primeiro. É. O primeiro. Primeiro e o único decente. Eu não assisti esse último, mas já falaram eu que tá assisti. Meio bosta. Literalmente, a Bruxa de Blair se transformou na maior lenhadora da história. Nossa. Que só serve pra derrubar a árvore, aquela porra. Cara. Tem seus momentos bem legais. O clima do filme tá bacana, só que se você tem enxaqueca, não assista. Eu assisti metade dele, o resto do filme eu fiquei de olho fechado, não tava aguentando dor de cabeça. De árvore caindo? É. E aquele povo, aquele negócio assim, a câmera na mão, de repente aconteceu alguma coisa, sai correndo e a tela vira aquela putaria de... Nossa, labirintite já era. Céu chão. Deixa pra assistir em casa, que daí você pode pausar, descansar a vista um pouco depois. É. E aí desses veio também aquelas bostas daqueles... Atividade paranormal. Nossa, lixo. Lixo do caralho. Merda mesmo. Eles tiveram uma ideia muito fodida com esse negócio de Bruxa de Blair, principalmente do viral que virou na época, por todo mundo achar que era de verdade mesmo. É, porque não tinha... Tinha internet, mas não tinha internet, né? É, era um discadão fodido na época. Sim. Mas depois já... Tudo que veio depois não achei nenhum legal. Nossa, a última atividade paranormal... Atividade paranormal é Dimensão Fantasma. Nossa. Abriu um portal no quarto do moleque. E nossa, puta, é viagem de droga. Tudo gravado com o Motorola V3, né? É. E aí a gente entra aí já? Aí a gente entra... 320x240. Não, peraí. Antes, aí só pra falar, aí acabou o terror. Aí acabou o terror, aí, porque depois... Virou chacota. Virou puro jump scare, que eu acho que jump é uma nova categoria de terror. E a gente pode encaixar praticamente todos esses filmes mais recentes no jump scare. Perdeu a graça. Hoje em dia, se o filme não tem jump scare, ele não é bom. É, a geração... Eles a gente tem um grande exemplo... Então, a gente tem um grande exemplo do filme A Bruxa, que é um terror psicológico... Não falo que é fudido, mas é um terror psicológico bom. Que o povo saiu odiando o filme porque não tinha sustinho. Isso que é uma merda. Eu vou pro filme, eu fui assistir o... De novo, esqueci a porra do nome daquela porra de filme da possessão lá. Invocação do Mal. Fui assistir essa merda. Eu gostei até do filme, só que aquele negócio assim, você tá assistindo e de repente você pensa, agora vai vir um susto. E vem o susto. Você sabe, exatamente, tipo, no momento que acaba a música e fica aqueles os passos que rangem e fica e de repente começa aquele... De fundo. Eu xingo. Tem gente que se assusta. Você escreveu uma hora de eu falar palavrão, é essa hora. Eu não gosto de assistir esse filme de terror porque enche ele se assusta. O saco. Porque ele fala palavrão. Não, é um susto óbvio. É aquela reação do susto. Então não dá pra ter susto. O que enche o saco é o ódio. Excesso. Porque assim, as primeiras vezes, beleza, assustei, legal, haha. Aí depois começa a encher o saco de caralho. Eu vim aqui pra assistir um filme de terror, não pra ficar tomando susto, filho da puta. Exato, primeiras... não gosto de susto. Agora senti medo, não susto. E não as primeiras susto. Vezes sempre é um gato que passou e derrubou algumas coisas. Aí olha, vira... tem um gato... Aí depois do gato você vira e o cara tá lá. Ah, ele era a Bruxa de 71. Mas Jumpscare, em resumo, é uma bosta. Sim. É uma merda que contagiou todos os filmes hoje em dia. Agora agora vamos para uma menção honrosa para o mestre do terror nacional, terror trash, José Mojica Marins, o cara das maiores, aliás, que um dia teve as maiores unhas do universo, o Zé do Caixão. O que ele conseguiu fazer com pouco orçamento aqui no Brasil é de ter honra de falar mesmo. Mas aí é que tá, tem gente que leu a biografia do maluco e tipo, o cara ameaçava os malucos com arma no estúdio, sabe? Você vai fazer, tá ligado? Acho que é pra terrorizar mais. As pessoas, elas tinham medo de fazer aquilo. Mas se eu não me engano, ele chegou a atirar no maluco dentro do estúdio, o cara. Louco. O cara era louco, né? Ele era maluco mesmo. Ele é, né? Na verdade, não morreu. Ele é maluco. Não, ele realmente acredita naquele personagem dele. Sim. Não, você não vê o Zé do Caixão como José Mojica Marins. É o Zé do Caixão. Você vê ele como Zé do Caixão. E ele não é convidado para eventos como José Mojica Marins. É o Zé do Caixão. Apesar dele ser um crítico de cinema também foda, né? Sim. Ele é bem renomado. Sim. Questão de crítico de cinema. Principalmente, aqui no Brasil o povo não valoriza tanto. Mas lá fora, eu fiquei sabendo... Ai, qual que é o diretor? Eu não sei se era algum diretor, ou se era o Stephen King, que conheceu o Zé do Caixão e, tipo, ficou embasbacado, sabe? Por conhecer o cara que é uma lenda. Isso é legal. Não, lá fora, inclusive, quem acompanha o James Rolfe, o Angry Video Game Nerd, ele tem um canal que ele também faz análise de filmes de terror. E ele falou, fez um episódio especial sobre o Zé do Caixão. Do cara americano. O cara abriu... Esse filho da puta abriu portas pro cinema trash aqui no Brasil na mesma época do Contos da Cripta. Ele passava concorrente com Contos da Cripta, ele tinha o cine trash. Sim, e um ficava dando cutucada no outro. Só que o Zé do Caixão ganhava porque ele tinha as maldições, né, cara? É, tinha. E os nomes dos filmes eram os melhores, hein? Vai pro... Então vamos aí pra uma leve filmografia dele. Nossa, tem muita coisa, não dá pra ficar falando. Não, só aquela trilogia principal, então. Que é um destaque que eu acho que, assim, quem quer conhecer o trash nacional precisa assistir esses filmes. Esta noite encarnarei no teu cadáver. Que é a trilogia Zé do Caixão. Vou levantar meia noite encarnarei no teu cadáver, entendeu? Vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Eu lembro de uma coisa. Você. E todos você. É, Zé do Caixão era foda, mano. Então, uma trilogia que você precisa conhecer, que você que se interessa por filmes trash e não tem uma base nacional, é essa trilogia do Zé do Caixão, que aí a gente tem A Meia Noite Levaria a Sua Alma, de 64, Essa Noite Encarnarei do Seu Cadáver, de 66, e Encarnação do Demônio, 20 anos depois. Trilogia meia, 40 anos depois. 40? 40 anos depois. Sou ótimo de conta. Quantos anos ele tem? Ele é velho, cara. Ele é velho pra caralho. Caraca. 40 anos depois. Foi uma trilogia... O último filme é sensacional. Se você gosta de ver teta também, você vai ser bacana. Todo filme dele tem teta pra caralho. Tem. Todo filme dele tem mulher pelada, então... Base no gotismo. Sim. E ele... O interessante é que no primeiro ali... Não sei... É, no primeiro filme, o Zé do Caixão não é o principal. Eu não assisti o primeiro ele filme. Sempre, na verdade, ele sempre se coloca, sobre pelo menos cenas. Na maior parte dos filmes, e até fora dessa trilogia, ele se coloca como... Narrador. Um narrador ou um personagem secundário, mas muitas vezes ele não se coloca como personagem principal. Então, fica aí nossa menção honrosa para Zé do Caixão, que dure aí por mais uns 500 anos fazendo... Ele é imortal. É. E tipo, algumas coisas dele chegam a ser gore, cara. Chega. Sim. Só que não é um gore escroto igual esses filmes que a gente citou. Não, é um gore horror mesmo. Sim. Por causa do porco. Ele trabalhava com porco. Sim. Morto. É tenso. Zé do Caixão é foda. Uhum. Assistam algumas coisas. Pesquisem no YouTube se achar a série dele também. É bacana. O engraçado é que aqui no Brasil, tudo que é levado a sério nosso lá fora, que vira piada. É, o Zé do Caixão virou uma piada, infelizmente. É, lá fora ele é bem aclamado pela crítica. Sim. Uma porque ele é um diretor foda. Outra porque ele é um crítico foda, né? Então... Personalidade foda. Sim. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? E agora vamos finalizar com algo que você pode não acreditar, mas está dentro da sua casa nesse momento. E você não tem pra onde fugir. Os jogos de terror. Ah, os jogos de terror começaram assim que começou o videogame. Desde o começo já tinha jogos baseados em Sexta-feira 13 e tal, lá no Atari. Só que, obviamente, naquela época não tinha como você passar bem uma atmosfera de terror. Exatamente. O que pegou mesmo foi na época do computador, com os point and clicks ou os text adventures. Sim. E point and click a gente teve o famoso caso do Phantasmagoria. Phantasmagoria. Que era um full motion vídeo com point and click que tinha cenas de gore pesadas pra época. Eu sempre conto essa história, mas não canso de lembrar. Na verdade, eu queria esquecer. Mas é uma cena que uma mina tá lá num jardim e tal. E daí chega o jardineiro com aquelas colheres de jardineiro, enfia na boca dela, começa a rasgar assim a boca. Nossa, cara, é um negócio foda. Uma coisa de... falou de computador, não era jogo, mas me dava medo, era o Suede. Não esse Suede. Aí que eu vou entrar na curiosidade. O Suede, que era aquele programa que você fazia pergunta. Você conversava com o diabo. É, e respondia. Mas assim, o... Deixa dava falar, medo pra cacete. Dava. A gente tava falando Phantasmagoria. Phantasmagoria é um jogo que foi proibido, né, de vender, mas você acha aí fácil. Naquela agora. Naquela época, muita coisa era proibida. Mas assim, era um jogo gore, né? Sim. Então, você, por exemplo, você não vai ver um filme gore mainstream, né? Não. Então, obviamente, você só consegue hoje por baixo dos panos, digamos assim. Torrent da vida. Antes de você fazer a lista de jogos, você falou do Suede. Sim. Então, meu apelido, ele praticamente veio desse jogo. Porque quando eu tinha... Jogo? É um jogo, é um aplicativo, é um joguinho. Joguinho. É, jogo não é. É um joguinho, um aplicativozinho, passatempo. E me pegaram com esse jogo. E eu fiquei assim, em vez de eu ficar com medo, eu falei, nossa, eu quero fazer o nosso... E assim, eu sempre fui besta da cabeça, né? E aí, chegou 15 anos, todo mundo tinha que ter apelido. Meu apelido começou Suede, por autodenominação, porque eu curti pra caramba aquilo lá, o significado daquilo, que é o contrário de Deus, ou a sigla sua última esperança divina. E foi daí que veio meu apelido. Eu só queria fazer um comentário sobre apelidos. É que geralmente você ganha o apelido dos outros. O Suede deu o apelido pra ele mesmo. Não, é que assim... Né? Você vê como ele é um perdedor do caralho. Lembra? Lembra que eu falei na época gótica? Forever então, você criava seu personagem, então. Era tipo um RPG. Entendeu? E a Blood então, Mask veio de onde? A Blood Mask veio do meu primeiro personagem de conto. Ah, vamos pra coisa que presta. A gente não tá entrevistando o Suede aqui. Eu sou um escritor de terror também. Tudo terror você psicológico. Escreve terror. Eu sou escritor de terror psicológico. De computador é mais Phantasmagoria mesmo, que causou um estardalhaço. Ah, o Phantasmagoria abriu portas pra muita coisa, porque naquela época era bem famoso o computador pra jogos por causa dos point and clicks, principalmente da LucasArts. Só que aí não entra na questão terror, porque até entra na parte de suspense com The Dig deles. Mas ele foi revivido como terror só atualmente com o jogo do Walking Dead, que é um dos... tá no meu top 20 de melhores jogos de todos os tempos, fácil, fácil. E em consoles, eu acho que o maior expoente de jogo de terror começou com o Resident Evil. Apesar de ser trash pra caralho na época. É, o que deu início a essa porra toda, né? Sim. O primeiro, hoje, é injogável, né? Tipo, é horrível. Tem aquela coisa da cena inicial ser live action que... Não, mas pra época foi do caralho. Inclusive, todo, curiosidade que todos os atores lá são atores pornôs. Sim. Eu acho que a gente tem que levar em conta o valor que teve na época. Sim, não sim, só na época, porra. Ainda na época era bom, porque era diferente de tudo que a gente jogou. Mas hoje em dia ainda é bom, porque é considerado um jogo trash. É, se for ver. Se você for pensar pelo lado de que ele é mal feito, a dublagem dele é uma merda completa, você vai aproveitar pelo conteúdo trash dele. Sim, inclusive o remake dele é muito foda. Né, ele é absurdo mesmo. Deixaram aquela atmosfera assim de tipo, não sei o que que é e... Falando nisso, ainda, olha, eu vou ainda te é falar pauta que quente. O remake dele, o Pedro saiu tremendo da frente do console quando jogou. Ainda é pauta quente, o remake dele, pra quem tem PlayStation 4, este mês de outubro, tá de graça na PlayStation Plus. Sim, aí tem a trilogia do Resident Evil, que já não é tanto assim a coisa do desconhecido, porque tem uma história um pouco mais... Tipo, ele desenrola um pouquinho mais o enredo do primeiro jogo. É, como qualquer outra mídia de terror, o Resident Evil foi se perdendo com o tempo. Aí chega... Não, até o 4 é um puta jogo de terror, não, foda. Eu tô falando que ele foi se perdendo na questão de... Os três primeiros, eles foram jogos de terror com zumbis, só que chegou no terceiro, era um jogo de ação, não era um jogo de terror. No quarto... Ô, louco, até o terceiro. Era, o terceiro era um jogo de ação. Não, o quarto, ele já passou a ser um outro tipo de terror. Ele já foi mais, um pouco mais pro lado psicológico. Tá, mas você... Que nem gente que fala que Resident Evil 4 não é terror. É terror pra caralho, sim. Sim, ele é. Mas o 3 não é. O 3 é bem menos do que os outros. Eu discordo. Eu discordo porque cada cagaço que eu tomava com o Nemesis quando ele aparecia, e ele podia aparecer em qualquer lugar. Mas é a questão do suspense, que o cagaço, né? Era mais o tipo, eu vou morrer no jogo, do que um cagaço de medo. É, era aquele medo de morrer. Exato. Não a questão do medo do que vai acontecer, era, tipo, que porra bizonha que é essa. É um cachorro pulando na janela e você, puta que pariu, dando aquele, né, jumpscare. Pode ser qualquer coisa. É, nesse é basicamente fuga do Nemesis. Não, nos pontos eu concordo, mas eu não acho que ele deixa de ser um jogo de terror por isso. Não, é que ele é bem menos que os outros, por isso que eu falei que ele foi se perdendo. Não, mas aí é puramente questão de opinião. A partir dos 5, esquece, é uma merda completa, não jogue. Não vale a pena. Tem também, na mesma época que saiu o Resident Evil, veio o Silent Hill pro PlayStation 1. Puta que pariu, cara. Que aí já foi totalmente pro lado do terror psicológico. Sim. Daquela questão de você tá numa cidade amaldiçoada, que é um reflexo dos seus pecados na vida. E você enxerga 5 metros na sua frente por causa de... De neblina. Neblina, névoa. Aquela porra de radinho que fica... Sim. Chiando. Inclusive, foi muito bem aproveitado isso, porque aquela neblina foi feita porque o Play 1 não conseguia renderizar muito longe naquele estilo de jogo. Então eles colocaram a neblina pra você não enxergar muito, justamente por causa dessa limitação do console. E essa questão, muito bem isso. Essa questão do psicológico do Silent Hill é muito bacana, que fica bem marcado no Silent Hill 2, com todos os monstros e todos os acontecimentos são baseados nos pecados do personagem principal. Por exemplo, tem uma cena do monstro cabeça de pirâmide estuprando enfermeiras zumbis. Aquilo lá é baseado na luxúria do personagem, na questão dele querer, dele ter um desejo por outras mulheres, não só pela esposa dele. O Pyramid Head representa o ser que está ali, né? Representa ele. É. Tanto que, bom, é um papo longo pra caralho pra falar desse jogo, tanto que em certo momento acontece um certo plot, não necessariamente um plot twist, mas uma divisão da história, em que a personalidade do seu personagem muda completamente e nisso acaba criando um outro Pyramid Head. Sim. Então você acaba enfrentando dois de uma vez só. Eu acho que acaba o Silent Hill em si, ele acaba dando um podcast sozinho pra você interpretar todas essas nuances que tem aí, né? Sim. Até o 4, sim. A partir de lá também já viram uma porra bizonha, não jogue mais. Parei no 2. Enfim, tem um jogo que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, porque é do Cub, eu não tenho Cub, mas eu sei que é muito foda, inclusive é do Hideo Kojima, chamado Eternal Darkness. Eu também não cheguei a jogar. Eu sei que ele é baseado no mito do Cthulhu, e você tem uma barra de sanidade conforme as coisas vão acontecendo no jogo, conforme você vai vendo as criaturas, você vai ficando louco. É, não só no Cthulhu, mas essa questão de sanidade é forte em toda a literatura do Lovecraft. Sim. Então ele é baseado em Lovecraft fortemente. Conforme a sua barra de insanidade cresce, e conforme a sua sanidade vai indo pro caralho, o jogo vai ficando cada vez mais louco. E, inclusive, quem conhece os jogos do Kojima sabe que a metalinguagem presente neles é fodida, né? E tipo, não é o personagem que vai ficando louco, é você que vai ficando louco, assim, tipo, você começa a ver mosquito na tela, o sol, o jogo fica mudo. Tem uma parte do jogo que eu vi no gameplay que, inclusive, até eu entro no menu e deleto o save. Eu achei muito foda isso, cara. É, na verdade, teve um bug no jogo que deletava o save de verdade. E, na verdade, ele zerava o seu memory card. Não, mas, tipo, ele entrava no menu, e delete save, yes. Aí, tipo, mas era só um susto mesmo, não deletava de verdade. Mas esse bug eu não sabia. Parece que teve isso, sim. E tem também aqueles jogos que aproveitam muito do terror psicológico japonês. Fatal Frame, que me deixou com um cagaço foda. Nossa, mas eu parei de jogar ele, não por isso, mas por causa de um puzzle em japonês que eu não tinha como passar. Até deixa claro aí que a gente acabou esquecendo de falar sobre terror japonês, como Grito, Chamado, foi americanizado. É. Fatal Frame, basicamente, ele utiliza daquela questão da captura da alma através de câmeras, né? Que, basicamente, na invenção da câmera era algo que o pessoal até acreditava. Então, você joga com uma menina, obviamente, numa casa mal-assombrada, e os fantasmas vêm atrás de você e você captura a alma deles com câmeras. Inclusive, é baseado naquela lenda daquela casa que faziam rituais lá da Virgem. Que foi tratado no podcast do Sexto Passageiro. Sexto Passageiro. Escute o Sexto Passageiro para participar de uma promoção muito legal. Também falei no Expresso do Oriente. Só fazer uma observação aqui. Antigamente, a gente tinha muito desse negócio de tirar uma foto, sair um fantasma. Hoje, com as câmeras digitais, os fantasmas ficaram eram tímidos. Né? Pois é. E os ETs também. Sim. É, porque, tipo, você... Era aquela coisa, aquela cena assim, olha, o disco voador, por favor, pegue, procure a câmera com a pior resolução possível pra tirar uma foto. É, tinha a tiazinha com o dirigível da... Da Goodyear. Da Goodyear. Né? Mas, enfim, vamos lá. Enfim, tem um jogo que eu joguei no Play 2, que eu não acho que muita gente conhece, chama Obscure. É um terror, que é meio estilo Resident Evil, um dos mais clássicos, Resident Evil, que conta uma história que era uma escola, não, eram uns jovens que estavam na faculdade e eles acharam uma planta, uma flor que eles faziam chá e ficavam loucão. Só que esse chá começou a gerar mutação nas pessoas e eles ficaram trancados nessa escola com monstros lá e alguns ficaram loucos porque cheiraram a planta, outros morreram. Muito tinha foda. Um jogo no 64, Shadow Man, eu não lembro o nome. Um jogo no 64 que você começava acordando do lado de uma ponte, você passava essa ponte com uma casinha, nessa casinha tinha acontecido um ritual satânico. Aí você começava encarnando lá e começava o jogo. Era bem legal. Não lembro disso aí, hein? Eu não lembro. Não era Shadow Man, Dark Man, só sei que tinha Man. Não é Alone in the Dark. Alone in the Dark, ele foi o precursor, na verdade, desse terror do survival horror, do Silent Hill, do Resident Evil e tal. Naquela época, por causa de limitação de hardware, ele, óbvio, hoje em dia tá injogável, mas pra época foi muito bom. Inclusive, aqui no Brasil a gente recebeu Alone in the Dark 3 totalmente dublado em português, que foi quando o meu primeiro contato com a série. Massa. Hoje em dia, jogos de terror, a gente perdeu, infelizmente, o Silent Hills, que ia vir pelo Hideo Kojima e Guillermo del Toro, e que a puta que pariu vai pra... que pariu. Vai pro inferno, Konami dos infernos, lazarenta. Até que se fuder mesmo, perdeu Kojima agora. É, a gente vai ter aí o Resident Evil 7, que parece que tá indo pros lados de que o Silent Hills ia. Eu vi o trailer. Aparentemente tá sensacional. Eu acho que basicamente de grandes expoentes do terror, hoje em dia é só... Chegamos ao fim de mais um LocomoCast, querido ouvinte, novamente. Espero que você não tenha escutado esse podcast no escuro. Espero que você não olhe para trás nesse momento, porque se olhar... Mas vamos lá, pra finalizar, vamos agradecer a quem? Vamos agradecer aquelas pessoas que fazem dos nossos dias melhores, sabe? Aquelas pessoas que fazem tudo valer a pena, que são os nossos amigos, afinal... Na vida, ninguém é nada sem amigos. E vamos agradecer o primeiro, que é o ConspiraCast. HQ e Fighters. Crânio Terror. X-Infinity Games. Gramalatos. E é isso aí, querido ouvinte. Vamos lembrar também que se você quiser mandar um e-mail para falar o que você achou desse podcast, ou se quiser falar sobre algum filme, sobre algum livro... Algum ponto que a gente esqueceu, que a gente deu uma gambiarra errada aí. Mande um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Isso tudo pra você não ter desculpas de que não sabe o e-mail, certo? Além disso, você pode também acessar a aba de contatos no site e é só preencher o negocinho lá. De preferência, manda a idade, manda o que você faz da vida, de onde você é, muito importante. E eu acho que é isso. Bons sonhos. Falou, galera. Velho! Olá, seres. Não, mentira. Fala, galera! Nossa, minha garganta tá ruim, cara. Não, existe conosco. Então não fala conosco. Mas eu falei conosco. Sué de corte mal roto. Vamos aos meios. Pode vir. Não tem apresentação? Só animal. Já tá. Eu pensei que isso era antes. Ele edita o podcast faz uns meses já, ele não pegou eu a ordem. Eu sempre penso que isso é antes. Ele não tá escutando o podcast, eu acho. Eu juro que isso é simples. Ele vai colocar as apresentações de easter egg. É. Só uma coisinha, ó. O que que é Purcell? Alma pobre. Eu entendi Purcell. Não, Purcell. Ok. Só uma coisinha, ó. É, na hora você sabe que nada aqui é em off, né? Na hora que você for editar, coloca um alvinho e uns esquilos na fala dele. Sacanagem. Seria engraçado. É, não foi feito pra ser feito por uma... Esse foi uma frase... Volta. A gente vai falar do Pedro Pérez agora, de novo, igual do outro? Eu não tô me falando de mim. É, então, pois é. Momento me concha. Me acompanhando nossas lives ali, tá? Sim. O irmão dele acompanha. Na verdade, sabe o que aconteceu? Ele começou a comentar de madrugada naquela porra. Aí eu comecei a responder. E ele falando, e aí, galera, sei lá o que. Ô, Pedro Pérez, já acabou faz tempo isso daí, né? E daí ele mandou mensagem falando que ele tava bêbado. Pra variar. Ele tá sempre mandando mensagem falando que tá bêbado. Que vida boa. É. Gente que não trabalha. Nossa, eu vi uma dessa do Suede. Eu mandava e-mail só pra xingar. Exato. Verdade, Suede, você trabalha ou você só dá aula? Quer que eu continue? O goticismo não acabou ainda. Então, beleza. Peraí. Nossa, não vai dar tela pra ele, né? Meu Deus, acabou, caralho. Tem muita coisa pra falar. Então, beleza. Era um vulcão que se encontrava numa ilha da Indonésia. Filha da puta. Pega um pano. A Europa, hein?